pode crer que eu não tenho mais forças para reagir. Bem que eu gostaria de lhe abandonar, mas isso nunca vou conseguir. Você pode crer, vivo preso em suas mãos como refém. Você faz de mim o que você quiser, que lhe convier e que achar por bem. Eu vou lhe suportar até quando morrer, pois se eu lhe deixar, muito, muito mais vou sofrer. Amor, eu amo você. De crer que eu não tenho mais forças para reagir. Bem que eu gostaria de lhe abandonar, mas isso nunca vou conseguir. Você pode crer, vivo preso em suas mãos como refém. Você faz de mim o que você quiser, que lhe convier e que achar por bem. Eu vou lhe suportar até quando morrer, pois se eu lhe deixar,